Duas Apostas, de Contos de Arthur Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Duas Apostas, de Arthur Azevedo. Quando apareceu o primeiro número de O Século, o comendador Salazar, que encontrou um exemplar em casa, tomou-o entre as mãos, percorreu rapidamente com os olhos e disse, com aquele ar impertinente e desdenhoso que faz dele, benza o Deus, um dos negociantes mais antipáticos da nossa praça. Isto não tem vida para um mês. Por que, papai? Perguntou a senhorita Esmeralda. Por que não tem? É um jornaleco que não me inspira a menor confiança. A moça, que gostava de contrariar o autor dos seus dias, redarguiu logo. Pois eu estou convencida de que este jornal tem vida para muito tempo. Por que, minha filha? Porque tem. Veremos. Havia 8 dias que Esmeralda tinha sido pedida em casamento pelo Souzinha e o comendador Salazar respondera que era muito cedo. A filha não tinha ainda completado 17 anos e o pretendente acabava apenas de atingir a maioridade. É muito cedo para pensar em casamento, sentenciara ele. Mas voltando ao Século. Com que então, papai, há de parecer que esse jornal será efêmero? Já te disse que sim? Pois bem, façamos uma aposta. Se o Século não viver 1 ano, eu bordarei um par de chinelos de lá para papai. Se viver, no dia em que ele completar o primeiro aniversário, papai consentirá no meu casamento com seu Souzinha. O comendador soltou uma gargalhada e disse, pois está dito. Imaginem agora os leitores com que interesse Esmeralda e o Souzinha acompanhavam a vida de O Século. A moça comprava todas as tardes um número da Folha e colocava-o bem à vista sobre a mesa de jantar para que o pai o visse. Então O Século ainda vive. Ainda? E não parece disposto a morrer. Pois sim, qualquer dia desaparece da circulação. No dia em que O Século completou seu primeiro aniversário, Esmeralda lembrou ao pai a aposta e o nosso comendador teve que se submeter. Fez-se o casamento e, passados alguns dias, o sogro lamentava-se em conversa com sua esposa. Casamos a pequena com criançola. Hás de ver que aquele maricas tão cedo não nos dará um neto. A filha, que passava e ouviu, acudiu prontamente. Vamos fazer uma aposta, papai? Que aposta? Se no dia em que O Século completar o segundo aniversário o senhor não tiver ainda a satisfação de ser avô, eu bordarei aquelas famosas chinelas. Se tiver, abrirá com um conto de réis uma caderneta da Caixa Econômica em favor do pequeno ou da pequena. Há 2 meses Esmeralda é mãe e o comendador já se explicou com um conto de réis. O outro dia ela chegou-se ao pai e disse, vamos fazer outra aposta? Qual? Se no dia em que O Século completar o terceiro aniversário... Nada, nada, não me apanhas. O tal Século tem vida para... 1 século. Fim do conto Duas Apostas, de Arthur Azevedo, gravado por Otávio, São Paulo, 2009.